vagabundo, sempre bem melhor. Liene Show, atualizei. Sei lá, do jeito que você me ilude é diferente. Você entra na minha mente. Gosto é de que mente. Porque será que o beijo vagabundo é bem melhor? Porque será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente. Eu poderia estar de boa com os meus esquemas. Burn out.